A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, com gratidão ao Senhor, nós podemos nos falar mais um dia, compartilhar um pouco mais sobre as verdades espirituais que estão na palavra do Senhor e que nos inspiram e nos concedem a vida abundante. Normalmente, no início da semana, nós meditamos nos livros da Bíblia e assim continuará acontecendo. Mas nesse final de semana, eu não foi possível, não pude ministrar a unidade sobre liderança, o princípio sobre liderança, e então estou enviando agora uma breve reflexão, um bate-papo com você. Estou trabalhando com um livro chamado A Formação de um Líder, tá bem? Essa será a segunda unidade da formação de um líder. A primeira você já pode encontrar lá no blog. O autor desse livro é Leroy Ames. São princípios de liderança espiritual. Princípios de liderança espiritual, editora Mundo Cristão. Nós já fizemos então a primeira unidade. Você pode encontrar no blog a primeira unidade e agora acompanhar. Na verdade, nós estamos falando sobre liderança há um ano e um mês, 13 meses que estamos compartilhando sobre isso e você pode encontrar várias ministrações então sobre esse tema. Hoje nós vamos falar sobre a fonte do poder do líder. Qual é a fonte do poder do líder espiritual, o líder que agrada o coração de Deus? Nós sabemos que precisamos manter os nossos liderados numa busca de santidade. Nós somos, na verdade, seguidores de Jesus. E por isso, como seguidores de Jesus, buscamos nos manter no movimento de Jesus. Assim como ele se moveu, assim como ele foi, é e será para sempre. Quando eu digo foi, com referência àquele período histórico em que esteve conosco, 33 anos, mas também ao longo de toda a história, foi o Senhor que criou todas as coisas, foi o Senhor quem manteve todas as coisas, foi o Senhor quem escolheu o povo de Israel, foi o Senhor que enviou Jesus, depois o ressuscitou, o levou aos céus, de lá ele voltará, vai julgar os vivos e os mortos. Então, em toda a história, nós estamos diretamente ligados à ação trinitária, ação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, pensando nos 33 anos que ele esteve aqui conosco, basicamente com a sua tenda entre nós, ali na região da Galileia e da Judéia, no antigo Israel, no Israel de 2000 anos atrás, o Senhor se moveu. E moveu a sua santidade. Ele, na verdade, criou um movimento de santidade que cumpria toda a palavra de Deus, que cumpriu toda a palavra de Deus. É um movimento de santidade bíblica. Nós somos seguidores de Jesus. Às vezes precisamos reforçar isso, porque com o passar do tempo, parece que nós vamos nos esquecendo um pouco desse cristocentrismo, dessa cristologia, a necessidade de estudar o movimento de Jesus e centrar toda a nossa vida na vida de Jesus, na imagem, na semelhança de Jesus como filho do homem e na sua ação missionária. Bem, tendo dito isso, nós então precisamos manter os nossos liderados dentro do movimento de santidade bíblica. O movimento que nos conduz à imagem e à semelhança de Jesus. E a pergunta que o autor nos faz no início do segundo capítulo é: qual é a fonte do poder? Qual é a fonte de poder do líder para conseguir isso, para tudo isso? Ora, a fonte de poder do líder cristão é o próprio Deus. Aleluia. Já podemos dizer glória a Deus, aleluia. A fonte do nosso poder é o próprio Deus. É a nossa comunhão com Deus. Não há outra fonte de poder. É certo que há princípios gerais de liderança. Durante esses 13 meses, nós já trabalhamos em alguns materiais princípios gerais de liderança que podem ser utilizadas nas mais diversas áreas. Podem ser princípios que uma pessoa adota para as mais diversas áreas da vida. Mas especificamente no que diz respeito a liderar segundo a vontade de Deus, nós precisamos inevitavelmente de comunhão com Deus. O apóstolo Paulo disse a uma das igrejas que o sustentavam: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Quando eu estava hospitalizado, irmãos, irmãs, eu perguntei ao Senhor, no momento de oração, não dava para ler com a situação em que eu estava, com aparelhos e a posição deitado, não dava para ler, não dava para fazer outra coisa. E foi bom. A única coisa que deu para fazer foi orar e orar muito. E aquele foi um momento especial. E eu perguntei: Senhor, tudo posso naquele que me fortalece mesmo? Eu perguntei ao Senhor: eu posso mesmo tudo no Senhor? E ele disse: essa é a minha palavra. Você tudo pode. E aquilo que estava então dito pela medicina, não descaracterizando, não invalidando de modo algum, porque eles foram um instrumento de Deus para me socorrer, mas indo além, vamos dizer assim, do diagnóstico natural, superando o diagnóstico natural, já faz um ano e meio que isso aconteceu, aproximadamente, e nós já fizemos em equipe, somos três, aproximadamente 300 meditações no WhatsApp. Isso só no WhatsApp. Então nós tudo podemos naquele que nos fortalece, no WhatsApp e no blog, porque depois a missionária entrou com o trabalho do blog, traduziu para o inglês, está traduzindo permanentemente, e nós estamos em cerca de 20 nações. Preste atenção, Davi, séculos antes, também declarou: Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Meu querido irmão, irmã, Deus é a sua fortaleza, Deus é a sua força. Quando os homens usados pelo maligno se levantam contra você, eu quero te dizer, a sua fortaleza é o Senhor e ninguém vai abatê-lo, nem abatê-la. E nós só encerraremos a carreira aqui quando o Senhor disser: bem, você cumpriu o propósito e agora, então, o Senhor vai nos recolher. Então, Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Eu já ministro em nome de Jesus todo o espírito de embaraço, tudo aquilo que está embaraçando o caminho de muitos irmãos e irmãs espalhados por muitos lugares, está desfeito agora em nome de Jesus. E no poder do Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que desembaraça, é aquele que desembaraça o nosso caminho. Isso nós vemos lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, no verso 33. Portanto, Deus é a nossa força, Deus é a nossa fonte de força. É a comunhão com Ele que vai nos conceder o poder para realizar em nossa vida a ação missionária de liderar, porque estamos trabalhando basicamente com o princípio da liderança hoje, dando continuidade ao, como disse, o que seria feito no final de semana. Bem, qual é o maior exemplo? Nós temos homens e mulheres na Bíblia que foram tremendamente usados por Deus. Maravilhosamente usados por Deus. Mas qual é o maior exemplo que nós temos para seguir? Qual é a maior referência? A quem nós devemos ter como modelo para a nossa ação missionária, a nossa ação de liderança. Isso é muito importante, porque nós temos pessoas que são importantes em nossa vida, pessoas da nossa família, pessoas que nos ajudaram na vida espiritual, e essas pessoas continuam tendo um papel importante em nossa história. Mas a nossa maior referência é Jesus. E aí se coloca outra questão. Seria possível haver alguém que em cada pensamento, que em cada palavra e atitude trouxesse a glória de Deus, manifestasse a glória de Deus, manifestasse a glória de Deus a cada momento, todos os dias? Todos os anos da sua vida? Sim. Essa pessoa foi o Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, líder no Senhor, o modelo é Jesus Cristo. O fundador da sua denominação é uma pessoa importante para a sua denominação. Muito bem, mas o modelo é Jesus Cristo. Em sua oração ao Pai, ele disse sobre si mesmo: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Evangelho de João, capítulo 17, verso 4. Portanto, irmãos e irmãs, se nós desejamos atingir o nosso alvo principal na vida, que é glorificar a Deus, e esse deve ser o nosso alvo, antes de liderar, antes de realizar o ministério, o nosso principal alvo é ser a imagem e semelhança de Jesus. Se nós desejamos atingir esse alvo principal na vida, que é glorificar a Deus, devemos então ser transformados mais e mais à sua imagem, à sua semelhança, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Ontem falei rapidamente com um jovem que será ordenado diácono, jovem casado já, e ele disse: Pastor, eu estou na busca. Daí eu falei: Nós estamos juntos, eu também estou. A única diferença é que eu tenho alguns anos a mais de busca, a única diferença. Não tem nenhuma outra. A diferença é essa. Quem começou a buscar agora, porque aceitou a Jesus agora, outros começaram há 1 ano, outros há 3, outros há 5, outros há 10, e assim por diante. Então, isso deve nortear a nossa formação como líderes. Nós queremos glorificar ao Pai que está no céu. Por quê, pastor? Porque Jesus é o modelo e Jesus glorificou ao Pai que está no céu. Sem dúvida nenhuma, podemos dizer, ele também glorificou o Espírito. E o Espírito glorifica o Pai e o Filho. E o Pai glorifica o Filho e o Espírito. Essa relação de amor entre a Trindade é uma grande inspiração para nós. Queridos, o mesmo deve ocorrer conosco em nosso relacionamento com o Senhor. Para que nós sejamos conformes à imagem de Jesus, à imagem do Filho de Deus, que se fez Filho do homem, nós precisamos ter comunhão. Assim como a Trindade excelsa tem comunhão um com o outro eternamente, nós também precisamos ter comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, não há liderança segundo o coração de Deus. Liderança segundo o coração de Deus é fruto de uma comunhão íntima com o Senhor. E quanto mais íntima, mais significativa será a sua liderança, de maior repercussão. Não se preocupe quando eu digo repercussão, com repercussão de curto prazo. Porque se você olhar para a história de Jesus, no último dia do seu ministério, não havia uma multidão ao seu redor para aplaudi-lo, para fazer um cortejo fúnebre, até dizer assim: olha, ele foi maravilhoso. Não, pelo contrário, ele foi abandonado por todos aqueles que ele abençoou ao longo de todo o seu ministério. Quase estiveram com ele na cruz João e algumas mulheres. E alguns amigos depois ajudaram com o sepulcro. Só. Então, essa repercussão, esse fruto, muitas vezes vai ser exatamente como uma semeadura. Quando nós semeamos, às vezes a semente, às vezes não, a semente desaparece. Semente desaparece debaixo da terra, em regra. E ela tendo desaparecido, depois de um tempo ela brota e vai crescendo, crescendo, crescendo e poderá se tornar uma árvore frondosa e cheia de frutos. Portanto, para que sejamos conformes à imagem do seu filho, devemos investir muito tempo a sós com ele em comunhão pessoal. Eu confesso a vocês uma experiência muito gostosa. Quando era bem jovem e me converti, eu me envolvia em todas as atividades que os meus discipuladores iam motivando, mas ainda não tinha aprendido o que era o tempo de comunhão pessoal. Com o passar dos anos, é que eu fui aprendendo a importância da comunhão pessoal com Deus. Jesus separava um tempo para estar a sós com o Senhor, com o Pai, com o Espírito. E nós precisamos separar um maior tempo possível, investir muito tempo a sós com ele. É esse investimento que vai fazer a diferença na qualidade do seu relacionamento. Líderes que fizerem isso, que construírem uma vida devocional, de devoção, de relacionamento, de comunhão com Deus, diferente de uma vida onde você ocasionalmente o procura, pontualmente, aqui ou acolá, diferente de uma vida de improviso, você vai estabelecer um contato direto com Deus e será poderosamente usado por Ele. Deus está à busca de tais pessoas. Deus está à busca desses líderes, dessas líderes. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Deus está sempre à procura de pessoas, de homens e mulheres que queiram ter um relacionamento íntimo com ele, para que através desse relacionamento íntimo com ele, ele possa utilizá-los, ele possa primeiro se fazer amigo deles, se fazer próximo deles, se fazer companheiro deles e delas, se fazer próximo mesmo, íntimo. E depois dessa intimidade que vai nos formando, segundo a imagem e semelhança de Jesus, ele vai nos utilizando no seu serviço missionário, que é também o nosso serviço, porque nós somos parte do corpo de Cristo. Ele vai utilizar mais quem tem uma aliança com ele, e ele vai utilizar menos quem tem um relacionamento frágil com ele. E não vai utilizar quem não tem relacionamento nenhum. Há pessoas que podem enganar, a muitos. Se não me engano, foi um presidente americano que disse isso. Lá de trás dos dos pais americanos, mas eu não tenho certeza. Estou fazendo uma menção aqui, depois você pesquise, por favor. Eu também vou tentar lembrar. Mas ele disse uma frase muito importante: há pessoas que conseguem enganar a muitas pessoas, mas elas enganam durante pouco tempo. Que para enganar muita gente, você engana durante um tempo curto. Há pessoas que conseguem enganar poucas pessoas. Poucos. E esses são capazes, por enganar poucos, eles conseguem enganar durante um tempo maior, muito tempo. Mas disse esse autor, ninguém consegue enganar a todos durante todo o tempo. Hoje, com acesso aí no computador e no celular, você põe essa frase e vai achar na hora o autor, tá bem? Então, alguns enganam a muitos durante pouco tempo, outros enganam a poucos durante muito tempo, mas ninguém engana a todos durante todo o tempo. Nós precisamos, de fato, ter um relacionamento com Deus e as pessoas que ele usou ao longo da história, poderosamente, com fruto, ou no primeiro momento, na sua geração, ou depois, até da sua morte, como seu próprio filho, Jesus, onde o movimento explode mesmo depois. Não se compara o que aconteceu no período de 3 anos de Jesus com o que vem acontecendo nesses 2.000 anos. O movimento explodiu de crescimento qualitativo e quantitativo, porque a semente da palavra estava bem plantada e no solo fértil onde ela caiu, ela reproduziu a 30, 60 e vem reproduzindo a 100 por 1. Então não se preocupe com o resultado de imediato. Quem trabalha com discipulado sempre está atento ao resultado de médio e longo prazo ou longuíssimo prazo. Não está preocupado com o resultado de curto prazo porque sabe que acontece um ou outro caso pontual, mas no geral não é assim. A formação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, demanda tempo, muito tempo, para que nós sejamos transformados de glória em glória na imagem de Jesus e como imagem e semelhança de Jesus, pelo nosso testemunho de vida visualizado pelas pessoas, nós consigamos dar cada vez mais frutos qualitativos e quantitativos. Bem, há três elementos básicos que caracterizam a vida de comunhão com o Senhor. Nesse segundo capítulo, o autor trabalha com esses três elementos. O primeiro deles é a palavra de Deus. Deus fala conosco por meio de sua palavra. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, 16 e 17. Fácil de você encontrar, tem vários textos chaves no Antigo Testamento que estão no 3:16. Então guarde esse de Timóteo, 2 Timóteo 3:16. E veja qual é o objetivo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. O projeto de nós, de Deus, não é um projeto medíocre, não é um projeto mediano, não é um projeto para você ser qualquer coisa, não. Deus deseja que você caminhe em direção à perfeição, porque Jesus foi perfeito, é perfeito, será perfeito eternamente. Mas enquanto o homem foi perfeito. E foi perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, o nosso projeto é a busca da perfeição. Pastor, mas quanto tempo vai durar isso? Meu irmão, minha irmã, não há um prazo. Eu penso que, em última análise, esse trabalho se dará em toda a nossa vida aqui e ao longo da eternidade. Mas não nos cabe ficar projetando, pensando quanto tempo isso vai durar. Alguns dizem que isso pode ser alcançado totalmente agora, outros dizem que não. Isso é secundário, o que importa é traçar um objetivo, uma meta, perseguir esse objetivo. De quê? De ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, no caminho da perfeição, no caminho de nos tornarmos perfeitamente habilitados para toda boa obra. E como nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, através da palavra de Deus, que revela em sua totalidade a vida e obra do Messias, desde o Antigo Testamento, ou de forma explícita, com textos messiânicos, ou de forma implícita, através de figuras, de tipos, de arquétipos, tipos originais, tipos primeiros. Porque arqué significa isso. Primeiro, princípio. Então, eram símbolos, mas não entenda símbolo ou tipo como verdade ou mentira. Não, símbolo ou tipo é uma expressão, é uma forma de linguagem. Linguagem, tá bem? Está no campo da linguagem. Em tudo que nós fazemos, até na nossa casa, na nossa vida pessoal, nós estamos marcados, por essa característica de linguagem. Nós nos comunicamos simbolicamente. Até o idioma que usamos é um símbolo que nós codificamos. Os números e assim por diante. Há milhares de símbolos. Esses símbolos podem ser verdadeiros, se eles estiverem em consonância com a palavra do Senhor, ou eles podem ser falsos, se eles estiverem contra a palavra do Senhor. Bem, o nosso Deus usa a sua palavra. Como eu dizia, em toda a palavra há a revelação da segunda pessoa da Trindade. É a própria manifestação dele. É a própria manifestação do Filho. Ele é a palavra. Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra viva, a palavra criadora, a palavra que traz a origem, que dá origem, e dá origem a partir da sua própria vontade. Ele não precisa de nada a priori, ele não precisa transformar nada. A partir dele mesmo, ele dá origem a todas as coisas. A partir do seu pensamento, a partir da sua razão, a partir da sua do seu ato criativo, ele é a palavra de Deus. E, portanto, ele usa a sua palavra como um meio, como um instrumento para comunicar-se conosco. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, 25. Eu só posso ser vivificado pela palavra. Por isso, já digo, quando a gente fala vivificado, tornado vivo, alguém que estava morto, lembro lá de Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos também, lembro dos avivamentos. Não há avivamento sem palavra. Não há avivamento sem palavra. Sem palavra, o que há é entusiasmo, há emoção. Mas não há avivamento. A vida está na palavra. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o salmista já dizia: vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, 25. Observe que é o próprio Deus quem pode vivificar a cada um de nós. Vivificou o salmista e pode dar vida para cada um de nós. Ele utiliza a sua palavra como um instrumento para fazer isso. Nós precisamos desenvolver amor pela palavra de Deus, irmãos, irmãs. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119 ainda. Versículo 97. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela eu me comprazo, nela eu tenho prazer. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Salmo 112, versículo 1. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. 119, 47. Ou seja, líderes dignos de sua vocação irão verdadeiramente conduzir outros em sua caminhada espiritual através da palavra. Os liderados devem ser pessoas da palavra. Que dificuldade nós temos, que luta terrível nós temos para sair de uma situação de paralisia com relação à leitura da palavra e começar a valorizar mais a palavra. Que luta grande, meus irmãos, minhas irmãs. Para você ser um líder segundo o coração de Deus, você precisa meditar e ter prazer na palavra de dia e de noite. E para você gerar líderes que venham conduzir outras pessoas à imagem e semelhança de Jesus, claro, pelo poder do Espírito Santo, eles precisam da palavra. Não há outro caminho senão o caminho da palavra. Só a Escritura, como foi o axioma da Reforma. A palavra, só a palavra. E a palavra bem interpretada, com o máximo de informação que você puder, na língua original, no hebraico, no grego, no aramaico. Também com informações, de contexto em que o livro foi escrito, qual é o contexto em que o capítulo foi escrito dentro desse livro, qual é o contexto do versículo dentro do capítulo, ou seja, você precisa mastigar a palavra. Uma das coisas que tem alegrado mais o meu coração, porque esse ministério que o Senhor levantou, quando eu estava então saindo da enfermidade, não foi imediatamente assim que eu cheguei em casa, não. Não tinha condição, mas alguns meses depois, em abril do ano anterior, não esse último abril agora, do ano passado, começamos a compartilhar a palavra, só a palavra. Não temos nem trazemos cânticos, podemos trazer, não há problema nenhum. Aliás, lindo, lembrei agora, lindo CD. Depois quero ouvir na totalidade, pedi à missionária para nos enviar, vamos comprar esse CD do seu pai, podemos colocar. E há lindos hinos, há lindas palavras que são expressas através de salmos, de hinos e cânticos espirituais. Mas basicamente nós estamos compartilhando a palavra. E o crescimento que temos alcançado é numérico, mas eu tenho certeza absoluta que não é só numérico, é qualitativo, é na formação de pessoas para um cristianismo mais maduro, para uma liderança mais madura. Ele tem se dado através da palavra. O nosso ministério é o ministério da palavra. Formação de liderança é através da palavra, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a oração. O segundo elemento da comunhão é a oração. Meus queridos, Deus fala conosco através da palavra e nós falamos com Ele através da oração. Algo a ser lembrado, diz o autor, é que há orações que movem a mão de Deus e há outras que não têm efeito algum. Qual é a diferença? Jesus falou sobre diferentes tipos de oração em uma parábola. Por exemplo, um homem era um fariseu posto em pé e orava: Ah, Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens, adúlteros, roubadores, injustos. Eu não sou como esse publicano, pecador. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de quanto eu ganho. Mas um outro homem, o publicano, estando em pé, mais longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito em sinal de quebrantamento e dizia: Ó Deus, sê propício a mim, eu sou um pecador. Digo-vos que desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que, não o primeiro, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, há orações que movem o coração de Deus. A oração de uma pessoa quebrantada. A oração de quem se humilha. A oração, um coração contrito, o Senhor não desprezará. Um coração quebrantado, ele não rejeitará. Mas o orgulho, a vaidade, esse o Senhor rejeitará. O Senhor desprezará. Ele não aceitará. Essa oração não será bem-vinda para o Senhor. A oração do líder deve ser. O autor coloca em duas, eu vou acrescentar uma terceira. Ele diz: em primeiro lugar, deve concentrar-se no crescimento e desenvolvimento, de cada pessoa liderada, assim como o apóstolo Paulo fazia. É verdade. Isso que ele fala é uma verdade. Mas antes disso, vamos colocar na seguinte ordem. Em primeiro lugar, a oração do líder deve ser pela sua própria vida, deve ser pela sua consagração, deve ser pelo seu quebrantamento, deve ser para que ele esteja no caminho da imagem, da semelhança de Deus, para que ele seja, aperfeiçoado, esteja no caminho da perfeição. E para que ele busque, se tornar perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, estou dizendo, primeiro, ore por você, para que você não tenha que falar muito. A sua própria vida fale por você. E quando você falar, os céus vão respaldar e a terra vai tremer. Então preste atenção, o primeiro ponto é orar pela sua própria vida para você alcançar a estatura de varão perfeito. A segunda, então agora eu estou colocando numa outra ordem aqui, peço licença a vocês e ao autor. Em segundo lugar, aí sim, a oração do líder deve ser específica em duas áreas. Primeiro, deve se concentrar no crescimento e no desenvolvimento de cada pessoa liderada, nome a nome, pessoa a pessoa. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Aí você vai orar pelo seu liderado e vai orar por essa pessoa liderada permanentemente. Não vai cessar, não cessamos de orar por vós. Cada um de nós tem uma dinâmica de oração, e se você ainda não tem, é bom que você tenha. É bom que você tenha, para que você não deixe escapar nada, não deixe escapar nenhum fator, ninguém. Ore pelos seus liderados. Ore nome a nome. Depois, se você tem um ministério de repercussão, numérica muito grande, Então, depois de orar por motivos específicos de alguns líderes mais próximos, aí ore por todos os liderados. Mas é bom que você tenha um número mais restrito de pessoas que andam próximas de você, como Jesus fez. Então, isso não é invenção do César Castellano, isso não é invenção do Poyang Shu, isso não é invenção de Wesley com os pequenos grupos, não é invenção de ninguém, é invenção de Jesus. Na verdade, Jesus também já utilizou um método que os gregos faziam, não na oração. Na oração não, mas no discipulado sim. O acompanhamento pessoal. Só que, infelizmente, os gregos eram, em geral, politeístas, tinham obscenidades, profanos e uma série de aberrações, até que Jesus veio e transformou aquela metodologia de formação numa metodologia santa, perfeita, segundo a vontade de Deus. Porque quem criou, na verdade, foi Deus. Sempre Deus cuidou dos seus filhos. Já com Adão, ele vinha no final do dia para conversar com Adão, para dar atenção ao seu liderado. Então nós temos que dar atenção aos liderados, estar próximo deles não é uma questão de mera formalidade, não é uma questão de visitação pura e simples. É uma questão de acompanhamento, acompanhamento do olhar, acompanhamento do comportamento, acompanhamento de como está o ânimo. E o Espírito Santo vai dando a você o discernimento de como está aquela pessoa espiritualmente, o seu liderado, para que você, com a revelação do Espírito, possa ministrar na vida dessa pessoa. Então, em terceiro lugar, primeiro, ore por você, líder, para que você seja encontrado em santidade. Segundo, ore especificamente pelos seus líderes mais próximos, mas faça um programa de oração. Faça um programa de oração. É bom ter um programa de oração, orando pela sua vida pessoal, orando pela sua família, orando pela sua igreja local, orando pelos seus discípulos, orando por outras denominações, orando por missionários, orando por pessoas que colaboram com você na missão em que você está realizando. Coloque o nome deles diante de Deus. Não cesse de orar. E também eu deixo para o sábado um dia de louvor a Deus. Aí glorifique, exalte, bendiga o nome do Senhor. E no domingo sempre surgem questões na igreja que se tornam alvo daquela da oração desse dia. Você deixa em aberto. Essa é uma sugestão. Mas você, com certeza, tem outras sugestões, você tem livros sobre isso, e você deve fazer um programa de oração. Em terceiro lugar, então, você deve orar pelos seus líderes, para que eles alcancem a maturidade espiritual. Devem orar pela maturidade espiritual do líder e devem orar pela maturidade espiritual do povo. porque senão o nosso povo vai ser sempre aquele tipo de cristão bengala, sempre precisa de apoio de alguém. Na hora que está em crise, chama alguém, chama o líder, chama o pastor. Não, nós temos que orar por nós mesmos, orar pelo nosso liderado e orar pelo nosso povo. Se é pastor ou pastora, ou missionário, missionária, evangelista que está cuidando de uma comunidade, orar pelo rebanho, traduzindo, orar pelo povo da sua igreja, para que Deus levante dentre eles trabalhadores que possam ir para a colheita nos campos mundo afora, porque os campos estão prontos, irmão. Ah, eu vou orar para ver se Deus quer que eu realize a missão. Irmão, você não precisa orar por aquilo que a palavra já nos diz. E Jesus já disse que os campos estão prontos. É hora de realizar a missão. Já passou da hora. Já estamos quase encerrando esse período com a volta de Jesus. Então, vamos orar. Orar por nós mesmos, orar pelos nossos líderes mais próximos e orar pelo nosso povo. Em terceiro e último lugar, para manter a comunhão, em primeiro a palavra, em segundo a oração, em terceiro a obediência. A obediência é o último elemento da comunhão mais íntima. O último elemento da comunhão mais íntima é a obediência ao Senhor. Não há comunhão com um superior sem que haja obediência a ele. E Jesus Cristo é muito maior do que qualquer superior. No colégio é assim, na empresa é assim, na família é assim, em todos os lugares é assim. Chega na vida espiritual, o pessoal já é meio que assim, é o lugar onde eu posso fazer o que eu quero. Não pode não, irmão. Não pode não, irmã. Você até pode fazer o que você quer, mas saiba, você não será agradável a Deus e Deus não fará de você um instrumento nas suas mãos se você não aprender a hierarquia, a obediência. Não há comunhão com um superior sem obediência. Tem que obedecer. Simples assim. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. O Senhor deixou claro o perigo da desobediência. O primeiro rebelde é Satanás. Então, a desobediência, a rebelião, a rebeldia é uma obra satânica. Satânica, demoníaca. O pessoal não gosta de ouvir isso, mas eu tenho que lhe dizer: o primeiro rebelde, o primeiro que se rebelou, que não aceitou estar debaixo de autoridade de modo algum. Aliás, aceita a força lá no trabalho. Aceita nos lugares onde tem que aceitar, mas no que diz respeito à vida espiritual, aí então toma suas próprias decisões. O primeiro rebelde foi o inimigo das nossas almas. Depois influenciou Adão e Eva. E eu não preciso me alongar sobre isso, porque nós já falamos bastante em outras ministrações sobre essa questão, mas eu quero reforçar: você precisa ser mais rápido em obedecer. Obedeça, simplesmente assim, obedeça. A menos algumas exceções. Se a pessoa mandar você blasfemar contra Deus, nós estamos chegando nesses dias. Se você mandar, alguém mandar você blasfemar contra Deus, você pode desobedecer, porque Deus é maior que tudo. Se alguém mandar você, matar alguém, você pode desobedecer, porque a Bíblia diz: não matarás. Se alguém mandar você se matar, você pode desobedecer, porque a Bíblia diz: não matarás. Então você não vai se matar, não vai se suicidar. Se alguém mandar você mentir, então você está liberado dessa obediência, porque você não é obrigado a mentir. E quem trabalha como secretário ou secretária passa por cada aperto, por cada apuro. Combine com seu chefe da seguinte maneira: olha, eu não vou mentir. Então, se o senhor disser: eu não estou, aí você combine com seu chefe. Bom, os motivos pelos quais ele não vai atender um telefonema, um e-mail, uma pessoa na hora ali, mesmo que esteja presente, são de cunho pessoal. Ele pode estar realizando outras tarefas que ele prioriza como em primeiro lugar na sua vida. Preste bem atenção para não cair em nenhuma cilada. Aí o que você deve combinar é: eu vou dizer a verdade, que o senhor ou que a senhora não pode atender agora. Não poder atender agora é porque a pessoa disse que não pode atender agora. Ela está com outra ação. E se ela não tiver com outra ação, isso não diz respeito a você. Se ela estiver lá dentro do escritório e estiver pensando, refletindo nos rumos da empresa, bom, isso é parte de uma ação. E não é ajeitadinha, não. Tem horas que a gente precisa estar sozinho. Tem horas que não dá para atender ninguém. Tem horas que a pessoa teve um problema sério, conjugal. Ela precisa estar sozinha e agora ela não consegue atender ninguém. Então, você pode dizer: agora ela não poderá atender por motivos de força maior ou por motivos particulares. Então, se você for orientado a mentir, você está liberado. E assim por diante, com relação aos mandamentos, irmãos. Então, mas com exceção disso, com essas raríssimas exceções, você tem que obedecer. E no campo espiritual, você tem que obedecer. Que triste é verificar que as pessoas têm dificuldade de obedecer. E elas não têm prazer em obedecer. Não é só uma questão de desobedecer, é uma questão de não ter prazer em obedecer. Isso é o mais doloroso. Nós temos que obedecer. Todas as vezes que desobedecemos, desde os nossos pais, isso acarreta em consequências para a nossa vida pessoal, para o nosso futuro. Eu poderia aqui dar uma multidão de exemplos para você, mas ficaria cansativo. O que importa é que nós temos que aprender a obedecer com prazer. Prazer. Obedecer com prazer. E ser transparente, ser sincero. O que eu posso fazer agora é isso. O que eu tenho condição, o que eu tenho competência. Aí, se a sua competência não está agradando o seu superior, ele vai tomar as medidas que achar necessárias. Pode não querer você na equipe, mas você não vai mentir. Você vai dizer a verdade. Eu vou tentar fazer exatamente tudo o que está sendo orientado, mas eu não vou mentir e nem vou desobedecer. Resumindo, os níveis de comunhão são a palavra em primeiro lugar. Pastor, eu quero ser um líder, depois dessa ministração, eu quero ser um líder melhor. Então vamos clarear esse negócio? Para clarear esse processo, resumindo, os níveis da comunhão são a palavra, muita palavra, muita palavra para você e para os seus liderados. Segundo, a oração. Muita oração, muita oração, oração pessoal. Muito tempo dedicado a Deus, só você e Deus. E aproveitando, não precisa ficar de olho fechado o tempo inteiro, está só você e Deus, converse com Ele. E separe um tempo para escutá-lo. Na madrugada, por exemplo. Se você tem condição para isso, ou em outro horário, dependendo do trabalho de cada um, se tem um lugar até agradável, fique na presença de Deus e diga: Senhor, eu estou aqui à tua espera, eu quero ouvir a tua orientação. Pergunte especificamente e você vai ver que, com o passar do tempo, cada vez mais, o Senhor vai responder especificamente. Ele vai revelar claramente para você tudo o que ele deseja. Mas isso é fruto da comunhão. Primeiro, palavra. Segundo, oração. Terceiro, obediência. Obediência a Deus. Obediência à palavra de Deus. Obediência à orientação do Espírito Santo. Obediência às suas autoridades. Com exceção daquelas aberrações que eu mencionei agora. E mais alguma que você possa lembrar que é contrária à palavra do Senhor. Eles são imperativos. Essas coisas são imperativas para os líderes. Os líderes precisam experimentar o poder de Deus. Chegou a hora da igreja manifestar, no último momento, o poder de Deus na sua vida pessoal e no seu ministério, regularmente. E para isso acontecer, você precisa de comunhão com o Senhor. E a comunhão com o Senhor é uma espécie de interruptor que completa a conexão e torna a energia disponível para o seu relacionamento com Deus. Sem isso, os líderes não passarão de organizadores de atividades e esforços humanos. Aí tem um monte de atividade. O líder está lá, fez a formação dele, male male, já não prestou atenção na hora que tinha que prestar atenção, mas aí assume uma função. E vai realizando um monte de programação. Realiza, realiza, realiza, realiza programação e reunião e o encontro disso, e a ata daquilo, e não sai do lugar, amigo. Não sai do lugar. Você não vai sair do lugar sem muita palavra no seu coração, sem muita oração e sem obediência, porque se você não obedece, não adianta conhecer Bíblia e não adianta gastar tempo dizendo, ó, eu oro bastante. Ué, você lê a Bíblia, você ora bastante, mas não obedece. Se você não obedece, se a sua vida é marcada pela desobediência, então esquece, não tem fruto. Os líderes assim não passam de organizadores de atividades, burocratas, esforços que fazem esforços humanos. Com isso, são ferramentas na mão de Deus. Só aqueles que têm comunhão com o Todo-Poderoso para o cumprimento do seu propósito na terra. Eu repito, com isso nós finalizamos dizendo: só serão ferramentas nas mãos de Deus aqueles que têm comunhão com Deus Todo-Poderoso para o cumprimento de seu propósito na terra, através de muita palavra, muita oração e muita obediência. Em nome de Jesus, quem sabe a gente possa colocar aqui toda a palavra, toda a oração e toda a obediência que estiver fundamentada na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu espero que esse segundo capítulo do livro A Formação de um Líder possa colaborar no seu crescimento espiritual. Para todos os irmãos e irmãs que nos ouvem, e também colaborar especificamente na sua liderança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre nós. Sobre todo o povo de Deus, verdadeiramente de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.